Isso. Ó, oh, ai, Lucas, ai, Lucas. André Cedis, o moral de Amy Coara. Oi, ai, tchuga, ai, tchuga, eu quero fazer amor. Vem, tchuga, vem, tchuga, eu quero fazer amor. Paredinha X e Júnior Ned, o melhor de Dias d'Água. Eu chamo que ela vem, eu chamo que ela vem. Vem, Micaela, vem, Micaela. Eu quero fazer amor. Micaela, vem, vem, Micaela, vem. Micaela, vem, vem, Micaela, vem.